Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 28, e a expressão de hoje é... Shizuoka e yōkoso. Bem-vinda a Shizuoka. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. Hoje, ela está na cidade de Shizuoka com a sua amiga Sakura. O primo da Sakura, Kenta, foi à estação de trem para se encontrar com elas. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 28. A expressão de hoje é... Shizuoka e yōkoso. Bem-vinda a Shizuoka. こちらはいとこのケンタ君。 Shizuoka e yōkoso. 彼はカメラに詳しいからいろいろ聞いてね。 どうぞよろしくお願いします。アンナちゃん、かわいいな。 Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura apresenta o seu primo Kenta a Ana. こちらはいとこのケンタ君. Este é o meu primo Kenta. こちら é um demonstrativo e significa esta pessoa. わ é uma partícula que indica o tópico. いとこ significa primo. の é uma partícula que conecta dois substantivos. Kenta é Kenta. Kun é um título usado para jovens do sexo masculino. Também pode ser usado para se referir a adultos que são íntimos ou subordinados da pessoa que fala. Já havíamos aprendido que kuchira significa nesta direção e indica uma direção voltada para quem fala. Nesta lição, aprendemos que essa mesma palavra indica uma pessoa próxima de quem fala, certo? É isso mesmo. E o Kenta diz para Ana. Shizuoka e yōkoso. Bem-vinda a Shizuoka. Essa é a nossa expressão de hoje. Shizuoka. É Shizuoka, o nome de um local. E. É uma partícula que indica o ponto final de um deslocamento. Yōkoso. É bem-vindo, bem-vinda. Shizuoka e yōkoso. Bem-vinda a Shizuoka. É uma expressão bastante útil. Essa expressão pode ser usada para dar boas-vindas a turistas e outras pessoas a qualquer local. Por exemplo, Rimusi, como se diz bem-vindo ao Japão? Japão é... Nihon. Nihon e yōkoso. Muito bem. O Kenta faz parte do grupo de fotografia em sua universidade. A Ana acabou de comprar uma câmera e quer tirar fotos do Monte Fuji. Por isso, a Sakura diz para Ana. Ele entende muito de câmeras, por isso pergunte qualquer coisa para ele. Kare é ele. Ela se diz... Kanojo. Wa indica o tópico. Câmera significa câmera. Ni é uma partícula que indica o objeto. Kuashii é um adjetivo e significa entende muito de. Portanto, a partícula ni indica do que é que ele entende muito. É isso mesmo. Agora vamos voltar para o diálogo. Kara por isso, já que é uma partícula que indica uma razão. Na lição 9, aprendemos que kara é uma partícula que indica o ponto de início de tempo ou lugar. Portanto, kujikara, por exemplo, significa a partir das 9 horas. Nesta lição, aprendemos que kara também pode ser usada quando explicamos uma razão, certo? É isso mesmo. Kare wa kamera ni kuwashii kara. Significa, já que ele entende muito de câmeras. Iroiro. É várias coisas ou qualquer coisa. Kite é a forma T do verbo... Kikimasu. Perguntar. É uma forma casual de se perguntar algo ou de dar conselhos a alguém. Para dizer isso de modo polido, usa-se kite kudasai, ou seja, acrescentando-se... Kudasai. Por favor, a kite. Colocando-se a partícula... Ne. Ao final... pode-se fazer a sentença soar mais amistosa. Nem também pode deixar a sentença mais suave. E a Ana diz para o Kenta: Douzo yoroshiku onegai shimasu. Espero contar com a sua ajuda. Douzo yoroshiku onegai shimasu. É um modo polido de se dizer yoroshiku onegai shimasu. Já aprendemos que usamos tais expressões quando nos apresentamos a alguém pela primeira vez. Nesta lição, aprendemos que elas também podem ser usadas depois que pedimos um favor a alguém. Douzo faz um pedido ficar mais polido. O Kenta está feliz, já que a Ana fez um pedido a ele. E ele pensa consigo: Anna-chan, kawaii na. A Ana é bonitinha. Anna é Ana. Chan é acrescentado a nomes de crianças. Também pode ser usado depois dos nomes de jovens do sexo feminino com as quais se tem um sentimento de intimidade ou afeição. Kawaii é um adjetivo e significa bonitinho, fofo. Na é uma partícula usada ao fim de sentenças quando se diz algo para si mesmo. Será que é o começo de um romance? Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos a partícula kara, que indica uma razão. Na lição 19, havíamos aprendido outra partícula que também indica a razão, node. Gostaria de saber quais são as diferenças entre kara e node. Vamos pedir a ela. E a professora diz: tanto kara como node explicam uma razão. Por exemplo, caso um adjetivo como kawaii, fofo, seja uma razão, pode-se dizer kawaii kara ou kawaii node. No entanto, usando-se tais partículas com adjetivos do tipo na ou substantivos, kara se torna dakara e node se torna nanode. Vamos supor, por exemplo, que yakusoku, promessa, seja uma razão. Yakusoku é um substantivo, portanto, usando-se kara, disse yakusoku da kara. Usando-se node, disse yakusoku nanode. Kara e node têm praticamente o mesmo significado. No entanto, usando-se node, sua explicação soa mais suave. O motivo para isso é que a letra N em node tem uma pronúncia mais suave do que a letra K em kara. Portanto, node é geralmente mais usada no trabalho e em ocasiões formais, quando buscamos ser mais gentis e cordiais. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Rimushi, o que você acha que é o próximo som? É o som de sirene de uma ambulância, não é? Em japonês, esse som é descrito desta forma: pipo, pipo. Agora, o som de sirene de um carro de polícia é Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Quando falamos de Shizuoka, a primeira coisa que nos vem à mente é o Monte Fuji, que se tornou Patrimônio Cultural da Humanidade em 2013. Vou pedir que o Kenta me diga quais são os melhores lugares para se tirar fotos do Monte Fuji. Este é o fim da lição 28. A expressão de hoje foi Shizuoka e yōkoso. Bem-vinda a Shizuoka. Na próxima lição, a Ana e seus amigos vão passear de carro em busca de lugares de onde se dá para tirar ótimas fotos do Monte Fuji. Até lá!